Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, o podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, e aqui comigo, sua nave nunca fica sem combustível e ele sempre atira primeiro, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza! Essa da nave sem combustível pode ter problemas, né? Se for a nave abastecida aqui no Brasil. Posto pirata. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos também no nosso Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode também enviar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Aliás, se você quiser mandar uma mensagem pra gente poder ler nos nossos casts dos filmes do mês, deixa uma mensagem lá no nosso site, ratosdecinema.com, lá em qualquer post que você quiser, em alguma crítica, no post deste cast, que você deve estar ouvindo no site, mas você pode deixar lá também a sua mensagem que a gente lê no nosso cast que fecha o mês, filmes do mês, e aí você terá a sua resposta. Nosso tema de hoje será o filme Han Solo, Uma História Star Wars, de Ron Howard. Em aspas, né? De Ron Howard, 80% dele, segundo ele, com Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Tandy Newton e Paul Bettany, entre outros. O filme foi orçado em $300 milhões e faturou até o momento 265 milhões e meio mundialmente. No fim de semana de estreia dele, ele fez 103 milhões somente nos Estados Unidos. Pouco mais da metade do faturamento do Rogue One, que é também o Star Wars Story, né, que é o filme fora da trilogia oficial, como eles chamam. São números, segundo a mídia, bem abaixo da expectativa da Disney. E eles esperam uma queda agora para a próxima semana, né? Pois é, já teve uma queda de 65% pra segunda semana. E isso só contando do retorno de Star Wars, né? Desde do Despertar da Força. Primeiro que esse foi o único que eu não vi numa pré-estreia, porque caguei. Eu falei que eu tô cagando pra esse filme, e além de todas as situações do meu dia a dia, né, dos problemas que eu tenho passado, caguei pra esse filme do Han Solo. Não fiz questão de ver na pré-estreia. E eu acho que muitas pessoas não fizeram questão de ver nem na semana de estreia. Uhum. Eu, por exemplo. Eu vi o filme domingo agora, quer dizer, uma semana depois que o filme estreou, basicamente, uma semana e pouquinho. Eu não tô zoando, era um domingo à tarde no shopping. Se tinham 25 pessoas na sala, era muito. Cara, eu vi o filme com 5 pessoas dentro de uma sala. Pra você ver. Mas não foi final de semana, pelo menos. Não, eu vi num domingo à tarde, cara. É um problema, realmente. Na sinopse oficial, o filme conta as aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars Uma Nova Esperança. É bem vago essa sinopse, mas enfim. Eu tenho uma sinopse melhor. Diga, posso por favor, dar ela? Por favor. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, aconteceu uma história que ninguém se importa. Fim. Você sabe que esse filme, nós vamos dividir, pra quem não conhece a nossa dinâmica no RatosCast, nós vamos dividir nosso cast em duas partes. Primeira parte sem spoilers, a segunda parte com spoilers. Mas se você não viu o filme ainda, você não tá perdendo muita coisa, mas você vai tá aqui com a gente, tá interessado em saber o que a gente acha. Quem tá ouvindo esse primeiro, sei lá, 10 minutos de cast, deve estar achando que a gente detestou o filme. Eu acho que, na real, a gente tem problemas com o filme, mas a gente não saiu assim, puta, pior filme da história. Sem dúvida nenhuma. Do mundo. Mas a gente vai falar mais. Mas tipo, você também não precisa correr tanto pro cinema pra ver, né? Não precisa, até porque vai ficar um pouco em cartaz ainda. Mas enfim, é Disney. Queria só, eu vou começar essa parte sem spoilers, né? A gente conversou, eu e o Renato fizemos um cast ano passado, né, na quarta temporada, sobre os bastidores do Star Wars. A gente falou de Han Solo, a gente falou de Rogue One, a gente falou do episódio 9, enfim. Sobre essa parte dos bastidores, sobre a parte de demissão de diretor, a gente não vai entrar muito nessa parte, porque a gente já debateu bastante sobre isso. Tem um episódio inteiro só sobre isso. Pois é, a gente não tem como falar sobre o filme que não foi. A gente só pode falar do filme que a gente viu. Então, assim, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pra ele naquele cast, vou fazer de novo, e eu quero que ele atualize pro nosso público que tá ouvindo esse cast a opinião dele. Quais eram as suas expectativas? Eu sei que naquela época você tinha muito poucas expectativas. No cast das expectativas do começo do ano, você também falou que estavam baixas as expectativas, mas conforme foi saindo o trailer, material promocional, conforme foi chegando a data de estreia, eu tenho certeza que as suas expectativas cresceram um pouquinho. O que que você esperava quando foi domingo ver esse filme no cinema? Cara, assim, eu não esperava muita coisa. Eu continuei não esperando nada. O filme não me encantava porque eu nunca tive interesse em ver a origem do Han Solo. Eu acho que tem certos personagens que você não precisa ver de onde eles vieram ou referenciar cada detalhe daquele personagem, que é isso que esse filme acabou fazendo. Então tem certas coisas que a gente não precisa. Como existe um período de vida deles, né, no universo Star Wars que não foi explorado ainda, seria muito mais interessante, como é o caso do filme do Obi-Wan Kenobi, que todo mundo comenta e que parece que agora tá andando. Mas um filme do Han Solo, ninguém se importa em saber quem era o Han Solo antes daquilo ali, sabe? Antes da Nova Esperança. Então, nunca me encheu os olhos a ideia desse filme. E devido a todo o problema do Lord and Miller, eu fiquei meio broxado. Pé atrás. Fiquei meio broxado. Eu achava mais interessante a pegada deles, né? Eu achava que são diretores jovens e que vão dar uma pegada diferente pra franquia. Porque por mais que eu ache que... É um problema que eu vou ter com esse filme, eu vou trabalhar melhor isso depois. Que eu acho que ele não é Star Wars o suficiente. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo problema de ser um filme de gênero. Só que ele tem que parecer ainda. Ele tem que ter aquele tesão de Star Wars, sabe? Ele tem que ter aquele feeling de Star Wars. Uhum. Tem que sentar lá e falar, caralho, eu tô naquele universo. Eu tô vendo aquele universo que eu amo. Eu tô vendo aquele universo que foi apresentado em 77 e a galera pira até hoje. Então, eu acho que diretores jovens podem dar elementos novos. Eles acabaram não querendo isso. Enfim, o trabalho promocional do filme não foi me vendendo também muito. O Alden Ehrenreich também não foi me cativando. Ele não tem um charme que pra mim o Han Solo precisava. Então, acabou, até comentei isso com você nos bastidores, acabou que o principal motivo que me empolgou desde o momento que foi feita a escalação e do momento que apareceu a primeira imagem, primeiro momento no trailer, era o Donald Glover como o Lando Calrissian. Então é o que eu tava mais aguardando. Uhum. Então vamos pra pergunta de $1 milhão, né? O que você achou depois de ver o filme? O primeiro filme da história do Star Wars que você não esperava nada. É que tá parado, todo mundo tá falando. Tem muita gente que eu conversei depois e vendo algumas pessoas escrevendo sobre o filme e tudo mais. As pessoas falam que, tudo bem, é uma aventura sessão da tarde. Uma divertida aventura sessão da tarde. Eu acho que as pessoas colocam o adjetivo, né, sessão da tarde pra um filme, falando mal, né, dando, filme é só um filme sessão da tarde. Cara, existem vários filmes sensacionais. Sim. Que a gente assistiu na sessão da tarde. Sim. Vários. Então o filme ter um selo aventura sessão da tarde, pra mim é algo muito positivo. E esse filme não tem um selo aventura sessão da tarde porque ele não é um filme divertido. Em nenhum momento você se importa com a missão, com os personagens. Em nenhum momento você embarca naquela jornada. Ele é um filme de assalto, né? Ele é um filme de heist. E você não tem aquela emoção, sabe? Você não fica empolgado com as sequências ou com tudo aquilo que tá acontecendo. Eu acho que é o filme mais broxado dentro do universo Star Wars. Ele foge da fórmula e isso não é um problema, tá? Não é um problema nenhum. Não é um filme que foca na força, nos Jedi. O Rogue One também não. Mas o Rogue One, bem ou mal, tem o Darth Vader. Tem o personagem do Donnie Yen, que ele é um... Ele tem toda é aquela quebra, questão... É uma quebra, vamos dizer assim, dos personagens tradicionais do Star Wars. Exato. É. Por mais que ele não seja um sensitivo da força, ele tem aquela coisa dele com a força e tudo mais. Uhum. Então, enfim, ainda puxa pra aquilo. Esse não tem nada disso. Uhum. Só que ao mesmo tempo que não é ruim, a maneira que eles constroem o filme inteiro, você não sente que você tá vendo um filme do universo Star Wars. Você tá vendo uma genérica aventura sci-fi. Uhum. Com um genérico Han Solo. Aquilo ali não tem nada do Han Solo que a gente passou a conhecer depois. Eu tava vendo o filme, o roteiro é muito um western, onde que se passa, obviamente, no espaço, que não tem problema nenhum, porque eu vejo Star Wars meio como se fosse isso mesmo. Mas, eu não sei, eu acho que todo western, ou pelo menos esses filmes que estão fora dessa trilogia nova do Star Wars, eles teriam que ter uma coisa que aqueles filmes da trilogia têm, que são protagonistas interessantes. Esse foi um dos grandes problemas que eu tive com Rogue One, que é, por exemplo, os dois protagonistas daquele filme, que é o personagem... Agora eu não vou lembrar o nome. É a Jean Erso. Isso. E o... Eu esqueci o nome do cara do Diego Luna. Que é o Diego Luna. Esses dois personagens, pra mim, eu acho que me faltou alguma coisa que me interessasse neles. Que me vendesse, que me fizesse me importar com eles. E é o que, inclusive, a gente falou que é o problema do final do filme. Com a conclusão. Exato. Que eles colocam. Exato. A gente não se importa com o payoff, né? Nem um pouco. E aí você pega os filmes da trilogia, mesmo no primeiro filme que você não sabe muito sobre aqueles personagens, né? É, vendo a primeira vez, você se importa. Eles têm carisma, vamos dizer assim. Essa é uma palavra, acho que eu mais vou usar nesse cast, carisma. E os personagens têm carisma e o casting é acertado. E eu vou dizer até mais, Renato. Até na trilogia maldita, como diz o Rafaela, você tem Liam Neeson. Você não vem falar do Hayden Christensen, pelo amor de Deus. Você tem o Ian McGregor, que são personagens que você compra, você gosta deles, né? Tanto que eles tiveram toda essa jornada dentro daquela trilogia e você se importa com eles, bem ou mal. Os filmes podem não ser bons, mas os atores estão bem ali. Fazem o que podem. É, o Mace Windu do... Sim, a Natalie Portman. Né? São personagens que você se interessa por eles, embora o filme pareça não se interessar tanto quanto você. Mas enfim, esse é o problema que eu tenho com o Rogue One e é o problema que eu vendo o Han Solo, era exatamente esse problema que eu tava tendo com o filme. A gente não vai entrar em spoilers agora, mas um personagem que você poderia facilmente apagar do filme, que não ia afetar absolutamente nada, era o Chewbacca. O Chewbacca você poderia simplesmente tirá-lo do filme, que ele não acrescenta muito às cenas. Ele não tá fazendo muita coisa ali. Pô, cara, eu não concordo tanto, não. Eu sei que eu concordo com isso, que se tirasse ele do filme, não ia mudar o filme. Mas eu acho que cada cena que ele aparece, pra mim, ele rouba a cena que ele aparece. É legal, mas ele não afeta... Ele tá ali naquela cena, não afeta... Ele não afeta nada. A história. É, não, nem seria um pouco. O que eu acho, assim, a grande diferença desse pro todos os outros filmes Star Wars é que sempre tem um filme que você lembra alguma coisa. Até da trilogia maldita, tem uma cena que você fala assim, cara, é o que eu chamo de momento what the fuck. É uma coisa que, por exemplo, Rogue One fez muito bem. Aquele filme, pra mim, é um filme em seu todo basicamente esquecível. Mas ele tem um momento... Sim, mas a cena do corredor do espelho. Exato. Ele tem um momento que é tipo do cinema, sabe, jogar a pipoca longe. Não, é o melhor momento do Darth Vader na história do cinema. Provavelmente. Então, assim, eu acho que se você construir todo o filme em torno dessa cena, já valeu o filme. Eu vi essa cena no cinema, eu vi o pessoal indo à loucura. Esse filme não tem isso. Esse filme não tem carisma, ele não tem coração. Exato, ele não tem coração. E nem o humor, que é algo muito mais característico dessa nova leva de filmes de Star Wars, que incomoda até a galera mais da antiga, o humor não funciona nesse filme. Uhum. E eu não sei se ele não funciona porque as piadas são ruins ou se ele não funciona por causa do problema de entrega das piadas do elenco. Eu especialmente do Alden Ehrenreich, que é o Han Solo. Uhum. Ele tá completamente fora do tom do filme. Completamente. E ele, como protagonista, até queria entrar um pouco na atuação dele, eu diria que ele não é o personagem mais interessante ali de toda... por exemplo, você tem uma ideia. Se esse filme não se chamasse Solo, se ele fosse simplesmente um coadjuvante, tem outros personagens ali que poderiam ser protagonistas pra mim, que eu acho muito mais interessante. O personagem do Woods Harrison, eu acho um personagem muito mais interessante. O personagem da Emilia Clarke, eu preferia acompanhar, se eu pudesse escolher, sinceramente, eu preferia acompanhar a história, a trajetória dela do que a do personagem do Han Solo. Isso é a minha opinião. Sabe por quê, cara? Porque aquele cara não é o Han Solo. Aquele cara não é o Han Solo, cara. Não é. Quando rolou a... Isso aí não é spoiler, né? A gente tá na parte normal. Logo no começo do filme, rola uma situação dele com ela, com a Kira e tudo mais. E eu vendo os diálogos dele, a maneira como ele agia, como ele se desespera e tudo mais, eu fico assim, nossa, mas ele tá longe de virar aquele Han Solo que a gente gostava. Eu ficava reclamando, dispensando. Aí na hora eu pensei, não, sabe de uma coisa? E realmente é isso, ele tá longe de ser aquele cara. Então, tudo bem, ele ainda vai virar aquela pessoa, ele ainda vai acontecer alguma coisa com ele. É uma história de origem, então tudo bem. Exato, é uma história de origem, então tudo bem. A gente vai ver a jornada dele até o final do filme pra ele virar pelo menos um pouco mais daquele Han Solo que a gente conhece. Uhum. E acabou o filme, pra mim o personagem dele terminou aonde começou. Entendi. Ele não teve nenhum crescimento, né, como personagem. Pra mim não teve nenhum crescimento como personagem. Tenta te vender alguma coisa, né? Que ele aprendeu uma coisa com um personagem aqui, com outro ali. Cara, mas... ele pode ter aprendido alguma coisa ou outra de contrabando, mas ele não tem... Sabe o que eu falo que ele não é o Han Solo? Quando você fala do Han Solo, Harrison Ford, no Star Wars, Nova Esperança, o que, que você pensa? Carisma. Sim. Sem dúvida. Carisma, na malandragem dele, entendeu? Uhum. Ele não é um herói, mas ele também não é um vilão. Ele é totalmente anti-herói. Uhum. Você fica na dúvida das ações dele. Porra, o Han atira primeiro. Uhum. Uhum. Que herói atira primeiro? O Han atira primeiro. Ele não era herói. E o filme... Esse filme não é isso, cara. Ele é o filme de um anti-herói, onde eles tentam vender o cara como um bonzinho o tempo inteiro. Você não tem, você não sente aquela coisa. É, não, esse cara não é um protagonista perfeito, igual a Nova Esperança mostrava. Ele não era um personagem certinho ali. E esse filme mostra que ele vai perigando ali. Se você assiste esse filme, se você nunca viu Star Wars e você vê esse filme antes de ver Uma Nova Esperança, você vai ter uma outra visão do Han Solo. Você vai esperar atitudes mais nobres dele no Nova Esperança. Você apresentar o personagem dessa forma aqui destrói um pouco do misticismo do personagem. Ele não é o malandro que a gente queria ver, e ele não termina o filme sendo o malandro que a gente vai ver. Agora, deixa eu te perguntar, um pouco do que a gente discutiu sobre os bastidores, a gente repetiu muito o nome da Kathleen Kennedy e o nome do Lawrence Kasdan, que foi o Sim. roteirista desse filme, e É junto com o ela, filho dele. e junto com o filho dele, com o Jonathan Kasdan. O Isso. Lawrence Kasdan, ele é o roteirista, para comprovar o que eu falei, ele além de ser roteirista de dois westerns modernos, que é o Wyatt Earp, de 1994, e o Silverado, ambos com o Kevin Costner, né? Quer dizer, ele tem experiência com western, mas ele também é o roteirista do Caçadores da Arca Perdida, do Retorno de Jedi O Império e contra do Império Contra-Ataca. Tem poucos roteiristas por Hollywood que conhecem bem esse personagem do Han Solo. Você não acha que seria o cara perfeito para trazer o Han Solo de volta pros cinemas e, quer dizer, não teria gente melhor como ele para se confiar do que o Lawrence Kasdan? Então, assim, eu não sei se eu culpo a Kathleen Kennedy de realmente ter ficado do lado do Lawrence Kasdan, porque ele realmente é o cara que mais entende desse personagem, talvez fora o George Lucas. Onde é que você acha que tá o erro aí? Porque se estão todas as pessoas que mais entendem e conhecem sobre esse personagem envolvidas nesse projeto, por que que o filme não decolou e os fãs também não compraram o filme? Cara, eu sabia que você ia perguntar isso e eu repito, vou repetir aqui o que eu falei daquela vez. A melhor fala do Han Solo saiu de um improviso do Harrison Ford. É, A melhor verdade. fala que saiu da boca do Han Solo, a fala que define quem é o Han Solo, que é o eu te amo da Leia, e ele responde, eu sei. Isso define quem é o Han Solo e é a fala mais icônica dele. Saiu de um improviso do Harrison Ford. Então eu não quero tirar os méritos, como daquela vez eu falei e aqui eu repito, eu não quero tirar os méritos do Lawrence Kasdan, que ele é um bom roteirista, ele é um excelente roteirista para Star Wars. Ele fez o Império Contra-Ataca, que para muitos é o melhor filme de Star Wars. Eu hoje em dia ainda fico meio aqui porque eu gostei muito dos Últimos Jedi, mas. Olha só que revelação, essa eu não sabia. Tá ali os dois, mas acho que o Império ainda tá um pouquinho na frente. Eu acho que o. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que o Último Jedi é mais filme, em questão de direção, estética, enfim. Mas eu não acho que o Lawrence Kasdan ele é o dono do Han Solo. Eu não vejo ele, eu respeito ele como artista e o que ele fez pra franquia, mas eu não vejo ele como a única pessoa que pode falar de Han Solo no mundo, entendeu? Existem roteiristas novos, com uma cabeça mais atual pro tipo de público de agora, pro tipo de filme de agora, pro tipo de filme de heist que eles queriam fazer ali e tudo mais, uma parada mais moderna, com a pegada western que você mesmo comentou, inclusive aquela a cena do assalto ao trem, né? Como um bom western tem que ter um assalto a trem. E Sim, eu não sim. vejo ele como o especialista, não é, tem que ser ele ou não. Eu entendo, tá? O porquê botar ele ali, eu entendo muito O porque envolvimento todo, dele, o mas. porquê da Kathleen Kennedy tá querendo peitar a presença dele, bancar ele e tudo mais, mas eu colocaria outra pessoa, por exemplo. Você sabe que tem uma frase nesse filme que eu acho que resume bastante, que também não é um spoiler tão grande, não entrega nada, que é o momento onde o Han Solo se apresenta ao personagem do Woody Harrelson, ele fala assim: I am Han Solo. E o Woody Harrelson fala: I don't care. E eu acho que é essa atitude que eu tive pro resto do filme. Acho que resume bem a minha A experiência. resposta do Harrison é uma resposta que o Han Solo de verdade daria. Aliás, tem algumas frases nesse filme que acho que representam bastante coisa. Tem uma outra frase que o mesmo personagem do Woody Harrelson vira pro Han Solo e fala assim: No matter what, don't improvise. Aí eu pensei, isso foi uma resposta pros diretores lá, pros antigos. Foram demitidos por causa do improviso. Nem pensei nisso, mas é Eu queria verdade. que você me falasse, pô, esse filme tem um dos atores que você mais gosta na atualidade, um dos comediantes que você mais admira. Donald Glover tá nesse filme, no papel que foi do Billy Dee Williams, que é o Lando Calrissian, que é, eu confesso, assim, todo mundo adora o Lando da trilogia original. Pra mim é um personagem tão irrelevante. Enfim, não sabia o que esperar. Alcançou as suas expectativas ou teve no nível do filme? O que você achou? Alcançou, cara. Alcançou sim. Eu gosto muito do Donald Glover. Eu acho ele, pra mim, um dos artistas mais interessantes e completos da atualidade. Conheci ele na época do 30 Rock, aí depois Community, a carreira dele musical desde 2011 que eu acompanho. acompanho. Então, ele é um cara que eu tô assim, muito. E ele explodiu agora, né? Com o This Is America. E muita gente não sabe diferenciar a persona dele de rapper, né? Com o ator. E então eu tava muito empolgado pro filme. E o trailer já fazia. Ele já mostrava o que eu queria do Lando. Que era um swag, sabe? Ele tem aquela malandragem, aquele estilo que o Lando tem. O Lando é espalhafatoso pra cacete, né, cara? Tudo muito colorido e capas. Vaidoso. O filme faz uma piada excelente com isso, com o negócio das capas. Que ele tem tipo um armário só de capas. E é muito bom isso. E é legal. Então você vê ele no cockpit da Falcon. Ele com a L3 no trailer. Ele já fazendo o sinalzinho que os dois fazem juntos. E no filme, quando tem a primeira cena dele, que é no jogando cartas e tudo mais. Cara, como é um personagem mais interessante de você ver. E você vê ele agindo com... Até ele poderia ser o principal desse filme. Sem dúvida. Entendeu? Muito mais interessante, cara. A maneira que ele lida. E não só isso. A atuação do Donald Glover, ele não tenta copiar, mas ao mesmo tempo ele soa muito similar ao original. A maneira que ele fala, a maneira que ele se porta. Ele não tá fazendo, tipo... Ele tá botando um pouco da identidade dele, né? Do jeito dele. Ele tá modernizando o personagem, ao mesmo tempo que ele tá recriando o personagem. Entendi. Então, desses que voltam a fazer personagens clássicos, pra mim, ele foi mais acertado. Algum outro coadjuvante desses todos, desse filme novo, te chamou a atenção, que você quer destacar, enfim, além cara, dele? Eu acho que ninguém teve tempo suficiente no filme. Ninguém teve tempo. Sabe que o personagem eu achei legal, eu tava gostando dele, mas ele não teve nada? O alienígena que o John Favreau dubla. Ah, sim. Sim. O Rio. Eu tava gostando dele, o jeito do John Favreau, né? Ele tem aquela coisa rápida. Eu tava gostando daquilo. Eu vou te falar que o jeito que a Tandy Newton levou o personagem dela também, eu acho que poderia ter mais coisa ali também. Também! Ela também, eu acho que foi pouco aproveitada. É porque a gente vai falar mais disso nos spoilers. Acho que no spoiler eu vou poder falar mais do que eu queria desse primeiro ato do filme. Uhum. Eu mudaria um negócio do primeiro ato e que pra mim daria outro significado pra tudo do filme. Certo. Woody Harrelson eu gostei, mas ao mesmo tempo eu tenho problemas na relação dele com o Han. Mas a atuação dele não tá boa, como sempre, né? O cara não compromete. Bom, eu sempre gosto do Paul Bettany. Eu vejo o Paul Bettany em tudo. É um ator que eu vejo qualquer série que ele faz, qualquer filme que ele faz, porque eu admiro. É engraçado, bastante, eu vi muita gente reclamando dele. Eu não acho que ele tá ruim no filme. Eu só acho que o Bettany dele não... Eu acho que tem pouca coisa pra ele ali. O problema não é muito dele. Mas o que ele faz, assim, você vê que em muitas cenas que ele tá com a Emilia Clarke, por exemplo, você vê que ele tá em outro nível. Entendeu? Sim, sim. Ele é um ator que ele coloca um peso no que ele tá falando. E você realmente acredita no que ele tá falando. Talvez pela minha admiração por ele, eu gostei mais do texto dele do que dos outros, enfim. Não podemos deixar de falar de Ron Howard um pouco, porque era a expectativa de muita gente. Você acha que Ron Howard, um cara das antigas, que já fez todos os gêneros praticamente, já dirigiu tudo, vencedor do Oscar, foi ele que Ron fez Howard? O Caravana da Coragem, não foi? Não. Foi o Willow? Não. Ele fez alguma coisa. Ele fez o Willow. Ele fez o Willow, Ele fez alguma coisa do universo da Lucasfilm lá. É, pois é. E agora, né, trouxeram ele de volta pra tapar um buraco. Você acha que foi o cara certo pra assumir a direção? Bom, de novo eu repeti o que eu falei naquele outro cast. Eles apostaram no seguro. Uhum. E essa aposta no seguro que pra mim foi a pá de cal pro filme, depois de ver o resultado. Porque saiu um filme totalmente blé. Saiu um filme que você assiste e fala, ok, tá. Acabou o filme, você não sai empolgado, você não lembra do filme, nada fica na sua cabeça. Como muitos filmes do Ron Howard, na minha opinião. Sim. Ele não é ruim, ele só não é marcante. Eu acho que a questão do Ron Howard, como diretor, ele trabalha muito legal com filmes muito pequenos e com filmes que você não espera muito. Então, por exemplo, tem filmes dele que eu gosto, por exemplo, o Ed TV. Nossa, cara, eu tava pensando nesse filme agora. Tá passando na televisão, eu gosto. Eu tenho esse filme de DVD. Nossa, muito bom também. Um filme com o Mel Gibson. Quando você não espera nada dele, ele te entrega uma coisa legal. Tem um filme dele que é começa nos anos 90, chama Backdraft, Cortina de Fogo, que é um filme sobre bombeiros e tal, com Kurt Russell. Cara, muito legal. Enfim, eu gosto do Frost Nixon, eu gosto da Mente Brilhante, obviamente, que ele ganhou o Oscar, mas assim, quando você dá um blockbuster pra ele fazer, por exemplo, Código da Vinci, aí é aquilo, sabe? Ele não consegue fazer nada criativo. Aí ele vai fazer Anjos e Demônios, aí ele vai fazer... Inferno. Sabe, eu nem vi Inferno, porque... Enfim, eu também nem vi Inferno. Mas eu acho que quando você não espera muita coisa dele, quando você não deposita muita coisa nele, até vem... Agora, esse filme, o problema é isso, aí você vê um filme com o peso da franquia Star Wars, né, cara? E não só isso, é assumir um trem descarrilhado, cara, o que tava acontecendo. Onde você não escolheu os atores, você não pode opinar no roteiro, que já tá montado. Quer dizer, o filme tava na metade, praticamente na metade, e ele, né, exatamente o que você falou, ele pegou um trem descarrilhado mesmo. Agora, te fazer uma pergunta, você acha de verdade que tem 80% dele ali? Não. Eu acho até que... eu consigo ver algumas cenas que o Lord Miller dirigiram ali naquele filme. Acho que tá bem clara a questão da direção ali. Mas eu acho que o Ron Howard veio fazer nesse filme é filmar o roteiro. Eles montaram aquilo ali de um jeito que... Olha, a gente não vai perder tudo que a gente fez e a gente encaixa tudo de uma forma só. Eu falei isso um pouco no cast Deadpool, né? Ele parece sketches, ele parece cenas. O Han Solo faz aquilo, o Han Solo entra no exército, o Han Solo vai roubar um trem, o Han Solo vai... Entendeu? Como um filme pra emocionar, pra você realmente se importar, tá tudo no lugar, tá? Eu acho que eles não deixaram nenhuma aresta aberta, mas não, ele não empolga. Não. Ele não emociona. Mas ele também não empolga por causa do roteiro, cara. Porque você não se importa com o trabalho que eles estão fazendo. Eles têm a missão, né? Eles têm o objetivo deles, que é o assalto pra ganhar o dinheiro. Pegar o MacGuffin, tem o MacGuffin que é a gasolina, né? O propulsor lá. Você não se importa. Você não se importa com a missão, com os personagens que estão na missão. Acho que nem eles se importam com o que eles estão fazendo. Se você for parar pra analisar friamente o objetivo de cada um deles, não tem o menor sentido. É porque eu quero falar mais. Se eu falar mais, eu preciso falar no spoiler. Então não tem como. Então vamos pro spoiler, então, Renato. Vamos, por favor. Vamos pro que a galera quer. Spoilers para Han Solo, uma história Star Wars, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Diga lá o que você queria dizer. É o seguinte, primeiro que você não tem a motivação suficiente da equipe pro heist deles, pra missão deles. O que que eles querem? Eles querem pegar o MacGuffin, né, o produto, vender e ganhar muito dinheiro. Ok, vale a pena morrer por isso? É um extra, né, como eu falei. Qualquer coisa pelo dinheiro. Mas você não tem aqueles personagens apresentados o suficiente pra saber que eles estão dispostos a isso. Você tem um casal ali, o casal que tá fazendo o assalto. O Rio, ele tá acompanhando eles, mas a Val e o Tobias Beckett, que são os cabeças. A mulher tá abandonando o amor dela, o marido dela, tudo mais, pelo dinheiro, pra deixar pro cara. Qual o plus disso, sabe? Não cresce. Uhum. Fora que a atenção do Han Solo é o quê? Ganhar dinheiro pra poder voltar lá e buscar a Kira. Quando ele chega no lugar do e ela tá lá? E ele tá lá, o Tobias. Opa, resolvido. Tá tranquilo. Já achei minha mina aqui, tá tudo de boa. Valeu, obrigado. Vou procurar dinheiro em outro lugar agora. Vou fazer outras coisas. Pronto, caraca, acabou. Se você for pensar, ele queria o dinheiro pra ele poder pegar ela lá. Pegar a nave e voltar pra encontrar ela lá. Se ele já viu que ela saiu de lá, que ela tá, em aspas, bem, tá tranquila, né? De uma forma ou outra, saiu de lá. Assim como ele, de uma forma ou outra, saiu também. E, cara, acabou. Se você parar pra pensar assim, friamente, não tem motivo nenhum pra eles estarem lá. O problema que eu falo porque eu queria... Eu mudaria um negócio que resolveria pra mim... Aliás, melhoraria pra mim, pelo menos um pouco, o filme. Eu não colocaria o Han Solo se ele está pro Império. Eu colocaria ele logo entrando na equipe do Beckett, e esses 3 anos que ele fica no Império, eu colocaria 3 anos de ele trabalhando com eles. Uhum. Ganhando experiência. Pra na hora do problema, né? Pra na hora daquela coisa toda, ele já vai ser um cara mais experiente, ele vai ter mais história e mais intimidade com eles, pra ele sentir a perda das pessoas. Quando o Rio morre, ele fica: ah, Rio, não sei o que, o caramba, você tá aqui, garoto, é bom ter alguém do meu lado pra não morrer sozinho. Você conheceu o cara ontem. Fora que a frase anterior também é muito bizarra, eu não entendi. O Han Solo pega a nave e ele só é você. Ele tá só controlando. Um grande piloto, garoto. Você é um grande piloto. Eu pensei nisso também. Ele só pegou o manche, cara. Nossa, você é realmente um grande piloto. Ele só manteve a nave no ar. Assim como você falou essa coisa do exército, parece que toda a questão do exército, ele tá naquele exército, só pelo fato de que ele vai se alistar e ter aquele diálogo do cara. Seu sobrenome. Nossa. Eu não tenho sobrenome. Cara, é só pra isso, parece. Cara, eu fui a pessoa mais insuportável dentro do cinema nesse filme. Porque cada hora que acontecia uma coisa dessas, eu ficava assim... dentro do filme. Porque, caralho, Você precisa dar explicação pra tudo? Precisa explicar o porquê que o nome dele é Solo? Por causa de uma piadinha do cara. Você já parou pra pensar que o Kylo Ren, o nome dele de verdade é Ben Solo. Um dos caras mais fodas do cânone atual e tudo mais. O cara tem um sobrenome por causa de uma piadinha. Eles transformaram em canônico a piada do filme Solo do Han Solo. É como se fosse isso. É isso. Acho que, como eu falei, tem momentos, tem frases, tem situações desse filme que acho que resume muito a mediocridade de médio que esse filme é. Essa é uma delas. Agora, tem uma coisa que acontece nesse filme, já que a gente chegou nessa parte dos spoilers, que é uma das surpresas que o filme guardou. E eu queria... Eu quero muito... que você me explique, porque a minha timeline não funcionou na hora. Eu te explico. Você sabe do que eu tô falando, né? Por favor, explique pros nossos ouvintes o que que diabo tá acontecendo no final desse filme. Por algum motivo, no final do filme, é revelado que o líder da Crimson Dawn, que eu não lembro como é o nome em português. Alguma coisa escarlate que foda-se. Esse nome já foi dito no universo da Wars? Já, né? No universo expandido já. Ok. Mas não nos filmes. Não. Nos filmes não. Que eu lembro, não. O líder da Crimson Dawn, nada mais, nada menos, é do que o Darth Maul. Vivido pelo Ray Park, no primeiro episódio 1. Dublado pelo Sam Witwer, que é o dublador do Darth Maul no desenho do Clone Wars e no desenho do Rebels. O que pra mim deixou a cena legal, porque na hora que mostrou, viu, ele aparece de costas, né, no holograma, aí tu vê um pé de ferro e tu vê a voz dele falando. E eu reconheci a voz, porque eu vejo o Rebels. Certo. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, o Darth Maul não dá pra ser. No início eu achei que era o Imperador, porque o Sam Witwer também dubla o Imperador. Aí quando eu vi o pé de ferro, aí mostrou assim, eu falei, nossa, caralho, Darth Maul. Eu tive um mix de emoções, assim, de coisas, porque primeiro eu achei uma bosta, porque não faz o menor sentido o Darth Maul tá ali. Segundo, eu achei estranho, porque você vê claramente que o Ray Parker tá sendo dublado por alguém, o que é muito esquisito. Fica muito esquisito. Mas assim, faz sentido, porque a gente nunca escutou a voz do Darth Maul. Eu tô enganado, né? Ele não fala nada. Ele só fala nos desenhos. Então, perfeito. E o que eu achei legal é que pela primeira vez eu vi em live action o Darth Maul com as pernas dele de robô, né? Que é o que ele usa nos desenhos e tudo mais. Porque quem não lembra, na Ameaça Fantasma, o Obi-Wan mata ele. Corta ele ao meio. Exatamente. Tem o lance do irmão dele que recupera ele. Aí ele usa umas pernas mecânicas tipo de aranha, sabe? Como se fosse, com vários pés, assim. Eles têm outra batalha com Obi-Wan nas Guerras Clônicas. Aí depois ele some novamente e ele volta a aparecer no Rebels, só pra você se situar, pra galera se situar o que acontece com o Darth Maul. E ele volta no Rebels e lá ele acaba meio que seduzindo o Ezra, que é o protagonista, né, principal do Rebels e tudo mais, tentando seduzir o moleque pro lado negro da força e tudo mais. O Rebels, só pra galera saber, é até antes do Rogue One. O Rebels, ele começa meio que a fagulha da... É até o Spark of the Revolution, que é é um nome de um dos episódios, ou é Spark of Rebellion, não lembro. Mas é um nome de um dos episódios, se não me engano, o primeiro episódio. A Aliança Rebelde, né, meio que começa ali. E lá ele tem o duelo final dele com o Obi-Wan, que inclusive aparece, acho que na quarta temporada, que é a última. E é muito maneiro, ok. Só que por que diabos colocar esse Darth Maul ali? Por que diabos colocar o Darth Maul ali como líder da Crimson Dawn? Por quê? Porque eles querem fazer uma sequência e vão usar o Darth Maul? Eles querem realmente que o Han Solo, que é um cara que não é um cara que acreditava na força. Ele achava que todo negócio de Jedi e Sith eram lendas e palhaçadas. É bullshit pra ele. Então ele nunca levou fé nisso. Tanto que ele ficava desdenhando de tudo, do Obi-Wan e do Luke, na Nova Esperança. Depois ele vai vendo, porque ele vai vendo tudo vai acontecendo, né? Ele vai acreditando. É como se fosse assim, é como um cara que vai acreditando na religião. Porque o Jedi é nada mais que uma religião. Enfim, não tem o menor sentido você colocar esse cara pra ser, sei lá, um possível futuro vilão pra um filme do Han Solo, um filme de assalto, um filme de mercenários. Que a pegada é outra, né? A pegada é outra. É muito mais interessante você colocar um Boba Fett, você colocar um Jabba, até porque o cartel, né, do Hutt foi falado algumas vezes no filme, então a gente sabe que é o Jabba. Mas não tem o menor sentido ele estar ali. E cronologicamente falando, não tem muito sentido, porque... Você coloca aquilo ali, então, na verdade, então você coloca o Han Solo, acontece um pouco antes de Rebels, sendo que você já apresentou o personagem em Rebels, o Darth Maul no caso, você já concluiu a jornada dele lá. Então não faz nem sentido você apresentar ele ali para ser, sei lá, um possível vilão de um vindouro filme do Obi-Wan. Sendo que, por que você vai recontar uma história no cinema que você já contou no desenho? É, não, que não vai ter um ponto final, porque já tem o ponto final em outra mídia, né? Então, cara, é muito jogado. Muito estranho. Muito, mas enfim, só se eles abandonarem tudo do Rebels e, não sei, não é a ideia, né? Já não, que é canônico. É canônico. A gente fala do MCU, que o MCU junta os filmes e algumas séries e tudo mais. O Star Wars, né, o universo expandido do Star Wars regular agora, tudo que é canônico desde que a Disney comprou, né, desde que a Disney comprou, eles, tudo que eles foram lançando foi sendo canônico, foi ganhando o selo oficial. Todos os quadrinhos, o quadrinho do Darth Vader, o quadrinho da Leia, o quadrinho do Paul Dameron, tudo é canônico. Os Não, livros... Tudo faz parte, é verdade. Tudo faz parte. Então o que acontece no... Cara, o Saul Guerrero do Forrest Whitaker, do Force Awakens, ele aparece no Rebels. O Lando aparece no Rebels. A princesa Leia aparece no Rebels. E o final dela é muito foda e muito importante porque pode ser até o futuro dos filmes e de universos expandidos e tudo mais. Porque tem personagens importantes que estão ali, que estão na galáxia ainda. Eles não vão descartar o que eles fizeram ali. Por isso que a participação do Darth Maul ali é muito, muito, muito gratuita. É muito bizarra pro filme e pro que eles podem querer fazer com o personagem dali em diante. Futuramente, não tem sentido. Olha só, a gente falou, a gente detonou bastante, a gente falou mal, mas tiveram momentos que você gostou desse filme, né? Então vamos falar das suas cenas favoritas, dos momentos que você mais gostou. Vou começar falando a minha, porque você meio que já falou sobre ela. A cena do assalto ao trem, pagador ali, ao trem do produto, eu achei muito boa, eu achei muito legal, toda a maneira deles observando como é que ele funcionava. E eu gosto quando os filmes de assalto tem isso, né? Você tem todo o plano dos caras explicando antes, estão observando lá, ó, você vai entrar por aqui, você vai sair por ali, não sei o quê. Porque quando isso acontece num filme, você sabe que nada daquilo vai acontecer, que eles não vão conseguir fazer aquilo ali. E pelo menos te situa de uma certa forma de como é que vai lidar e depois vai dar tudo errado. Mas eu gostei dessa cena, eu acho que nenhuma outra cena chegou no nível. Então, assim, a cena que deveria ser mais memorável daquele filme, que é quando o Han Solo finalmente pega a nave, né? Pega a Millennium. Tem uma cena bem longa dele ali. E essa, pra mim, não foi tudo isso. Você quer dizer a Castle Run? É, aquilo ali pra mim, sinceramente, confesso até que bocejei alguns momentos ali durante aquela cena, porque pra mim não acrescentou muita coisa. Fora que a fotografia do filme eu não entendi a pegada da fotografia, achei algumas coisas muito escuras. Eu tenho certeza que não foi a sala que eu estava, porque eu estava numa sala muito boa, com 3D bem bom. Não sei, eu achei tudo muito escuro, muito cenário pra mim, muito cara de, sabe... É difícil me vender também. Eu não gosto do tipo de ação onde o cara tá sentado numa nave. E aí a ação está fora da nave. E dentro da nave é só o cara fazendo cara de boa. Ah, depende, cara. Dá pra fazer uns negócios legais. Pois é, os momentos de Velozes e Furiosos do filme... Que são vários. Eu não gostei tanto. Sabe o que eu fiquei pensando? Não acho que é tão bem feito. Você falou um negócio agora que me lembrou. Eu fiquei pensando isso vendo o filme. Sabe quem seria uma escolha até um pouquinho melhor que o Ron Howard? Ah. O Justin Lin. Talvez sim. Se eles queriam fazer um Velozes e Furiosos... É. Caralho, chama o Justin Lin. Justin Lin fez Velozes e Furiosos e fez, talvez, em questão de aventura, o melhor filme da trilogia nova do Star Trek. Star Trek Beyond. Star Trek Beyond. Que é muito divertido. É muito divertido. É uma história totalmente fechada. Uhum. E é muito legal. E tem todos os elementos de ação e de Velozes e Furiosos que ele bota. Inclusive no trailer, sim, tem até uma cena que é igualzinha do Velozes e Furiosos, que ele pula do carro e um pega a mão do outro e tal, que é igualzinho do Vin Diesel fez. Ele seria uma opção mais interessante, cara, até pra criar aquela primeira sequência do Han Solo fugindo numa nave que é basicamente um carro. Mas eu queria saber de você, suas cenas favoritas ou no singular favoritar? Eu tô aqui tentando pensar numa cena que seria a favorita. Você falou da Castle Run, eu gostei do Castle Run, não achei tão ruim. Não é o que eu esperava. Não é que é ruim, não é memorável, só achei... Não é o que eu esperava que fosse ser a Castle Run. Pra quem sempre ouviu o Han Solo falando que a Millennium Falcon é a nave que fez a Castle Run em menos de 12 parsecs. Eu esperava mais da cena. Mas ela pra mim mexeu por causa da trilha. A trilha do John Paul pro filme eu não acho tão marcante, igual as outras trilhas de Star Wars. Mas nessa cena ela mexe com algumas coisas das trilhas do John Williams e fica foda, sabe? Eu até falando com a Dani na hora vendo o filme, falei, nossa, eu amo essa música. E pra mim isso deu um boost na sequência. Mas certo. nada ali me encheu tanto os olhos, nenhuma cena de ação pra mim foi tão marcante. Como nada. Eu falei, faltou um momento what the fuck do filme. É, né? A cena do trem que você comentou, eu também achei legal, até porque é uma outra equipe que eu acho que tem um design muito maneiro e que seria muito mais interessante também poder falar. Por isso que eu acho que é mais interessante você fazer filmes, assim, em vez de fazer filme do Han Solo, faz filmes sobre caçadores de recompensa do universo Star Wars, cara. Imagina se você tá vendo um filme sobre a Enfys Nest, que é aquela a menina com aquela máscara maneira, tem um design maneiríssimo. Muito mais interessante. É o que eu acho, Renato, que os filmes do Rian Johnson, né, a trilogia do Rian Johnson, talvez aborde melhor esse lado, dos personagens que a gente não conhece. Então, assim, a gente para de ver esses personagens todos que a gente já conhece, e aí all the stakes are possible, sabe? Tipo, você não sabe quem vai viver, você não sabe quem vai morrer, pode ser que esse cara morra, pode ser que aquele ali morra. Quando você vai ver o filme do Han Solo, você já sabe como ele morre. É, não, é exatamente isso. Teve algumas cenas, teve uma hora que tava na hora do trem, acho que tava vindo uma pedra assim, ia bater no Chewbacca e no Han, e a Dani até na hora ficou assim, meio com uma cara de, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Eu fiquei assim, cara, eu sei a hora que o Han Solo vai morrer, então não vai acontecer nada com ele. Não adianta. Agora, mais do que isso, uma das coisas que eu ia te perguntar é isso. O que, que você acha que poderia acontecer? Qual será o futuro, né, de Han Solo? O que, que você acha que pode vir de diferente? O que, que pode ser feito diferente? Pra uma sequência, você quer dizer? É. Com esse dinheiro... Eu vou te dar uma ideia do que eu acho que poderia ser feito. Faz o próximo filme. Traz essa galera de volta, até porque o Alden Ehrenreich assinou pra 3 filmes. Então, outros atores assinaram pra 3 filmes. Donald Glover assinou pra 3 filmes. Então, faz o próximo. No próximo filme, presta atenção na minha ideia, hein? Revolucionário. Você mata o Han Solo. Calma. Você mata ele. Ele morre. Posso desconectar do Skype agora? Ou... Não, calma. Você não vai entender. Tá. Você mata ele. Ele morre. Aí você descobre que... um outro cara, pode ser o Harrison Ford, cheio de pontinho na cara, fazendo aquela tecnologia agora que o Martin Scorsese tá fazendo por The Irishman, pra transformar os atores em mais novo. Sim. Esse cara assume esse papel, porque eles se pareciam, entendeu? Eles não eram iguais, mas eles se pareciam. Então ele assume aquela persona e leva o resto, o Harrison Ford, com a tecnologia do rosto alterado, pra mais novo. Rapaz, mas é uma bela de uma merda isso daí, né? Não, cara, olha só, você descobre que o Han Solo que você viu não é o Han Solo, cara. Entendeu? Cara, o Han Solo... não, eu entendi. A intenção sua é fenomenal, é excelente. É de agrado. Metade dessas merdas que foram feitas explica tudo isso. Não, pior do que isso, é só você colocar a viagem no tempo pra resolver. Não, realidades alternativas. Tá vendo? Presta atenção aí, Marvel. Não vai fazer isso, hein, com a gente, hein? Olha só, o que você faria de diferente, ô Renatão, daqui pra frente, se a Disney, Lucasfilm, resolver realmente cumprir o contrato e fazer uma sequência? Primeiro, você acha que vai ter uma sequência? É que tá. Eu não acho. Eu acho que vai. Eu não acho que vai ter uma sequência. Eu acho que eles vão cumprir o contrato com os atores, mas eu não acho que eles vão chamar o filme de... Han Solo. Sei lá. Solo 2. Entendi. Apesar que esse nome já é uma merda, né? Sim. Solo, uma história Star Wars. Isso aqui é Solo 2, uma história Star Wars. É muito ruim. É pior ainda. Sim. Então, eu acho que eles vão fazer alguma coisa ligada a os caçadores de recompensa, sabe? É uma parada mais assim. Sei lá, tipo, se eles chamassem um filme de Crimson Dawn, uma história Star Wars, seria mais interessante. Então... Eu gosto da ideia de ser um título aleatório, sabe? Rogue One. Caravana da Coragem. Enfim, Caravana da Coragem é Caravana excelente. Da Coragem é bizarro, mas enfim, é um título, é um filme X. Sabe, a gente vive num mundo tão conectado hoje, tipo, você precisa realmente explicar que é uma história Star Wars? É, mas o Rogue One também é uma história, Rogue One, uma história Star Wars. Pois é, não, mas então, eu gosto da ideia de ser só Rogue One. Eu preferia que fosse. Sim, também prefiro. Mas, aí que eu acho, eu não acho que vai ser Solo 2. Eu acho que é muito mais assim, eles vão, tipo, queimar, né, o contrato deles num filme... Num outro filme. Entendi. É, sei lá, um filme sobre... Não só focado nele, né? Focado é, um filme sobre... um filme com Boba Fett, cara. Contando, sei lá, dos Mandalorianos, que é a raça lá do Boba Fett. E o Han Solo tá no meio. Ou faz assim, faz um filme sobre isso, sobre uma parada do Jabba. Aí eles fazem uma missão pro Jabba, e dentro da missão o Han Solo acaba criando o problema dele com o Jabba, e ao mesmo tempo ele cria a rixa dele com o Boba Fett. Certo. Entendeu? Aí dali você depois pode até levar um filme solo do Boba Fett. Você, tipo, apresenta o personagem ali, ou você faz um filme do Boba Fett solo antes. É, eu acho quase impossível eles fazerem um filme do Boba Fett que já vem sendo especulado, não, né? Na verdade... E na não verdade, ter o Han Solo ali. É, eu tô falando, sim, muito do filme do Boba Fett. Não tá confirmado, mas tem grandes boatos aí, né? Do James Mangold fazendo o filme do Boba Fett. Então eu acho isso. Acho que a gente vai rever eles, sim. Mas só que eu não acho que vai ser outro nome. Eles não vão bater na mesma tecla. Vão, tipo, vamos mudar outro nome e a galera não vai nem perceber que a gente tá fazendo a continuação. Aham. Uhum. Ô, Renato, teve... Antes só da gente chegar na nossa conclusão e na nota, teve um crítico americano que ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante e eu queria que você desse uma opinião sobre esse texto que ele escreveu. Se você concorda ou se você não concorda. Ele disse o seguinte: as reações dos fãs são completamente diversificadas com esse filme. Alguns se divertiram bastante, enquanto outros saíram bastante desapontados. Há aqueles que não gostaram de Os Últimos Jedi e afirmaram que queriam que a nova trilogia fosse mais como esse filme, Solo. Há também aqueles que acreditam que a parceria Disney-Lucasfilms estão transformando Star Wars em algo que não é mais tão especial assim. Não, então, é o que eu comentei até no começo do cast, cara. Meu problema não é eles fazerem um filme diferente dos filmes de Star Wars. Eu só quero que eu ainda tenha a sensação de estar assistindo um Star Wars. Fale o que falar dos Últimos Jedi. Os Últimos Jedi, ele dá um belo de um dedo do meio pra todas as teorias e tudo que todo mundo se preocupou pra caramba e ficou levando, e isso é legal. E ao mesmo tempo, eles foram levando uma história completamente diferente e mantendo a vibe do que é Star Wars e do que foi apresentado no Despertar da Força. É lógico que eles, em aspas, desrespeitam certas coisas que são sagradas para os fãs, mas eu acho que é interessante, cara, a gente tem que mudar um pouco as coisas. Tudo foi feito igual a vida inteira e todo mundo reclamou porque era feito igual. É agora que faz diferente, o pessoal reclama que faz diferente. É. Entendeu? Eu acho que o povo reclama disso. Meu problema com o Han Solo não é que ele é diferente, eu tô falando isso desde o comecinho. Meu problema é que ele não parece que eu tô sentado vendo um filme do universo Star Wars. E principalmente um Han Solo. Um Han Solo. Eu não tô vendo nem o Solo, nem uma história Star Wars, que o título me vende. Eu tô vendo, sei lá, Sci-Fi Channel... Uma versão livre do A Sci-Fi Channel apresenta Guerra nas Estrelas. Universo paralelo, Guerra nas Estrelas. É. Olha só, Renatão, então aproveita, dá a sua nota pra esse filme e sua conclusão final, por favor. Então, eu acho que depois de tudo que eu falei, tá claro que a gente não gostou do filme. É que tá, parece que a gente realmente detestou o filme. O filme tem seus momentos. Não é um filme que você vai ficar assim muito puto, se você parar pra pensar bastante. Sim, sim. Você vai ficar puto. Compromete, vamos dizer assim. É... Eu sabia que ia ser merda, então eu tava esperando isso. Uhum. Então, ele é um filme que realmente... Eu ainda acho que ele não é o pior de todos os Star Wars lançados, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Ok. Que uma Ameaça Fantasma e Guerras Clônicas conseguem ser pior, de longe. Mas ele não é um filme marcante, cara. Ele, sem sombra de dúvidas, é um filme que não é marcante. Você não vai lembrar de você ter amado ele, nem de você ter odiado ele. Sim. Você só vai lembrar de... Ah, teve aquele filme do Han Solo, pode crer. Uhum. Você vai lembrar daqui a uns anos, qual foi aquele filme entre os Últimos Jedi e o Star Wars 9 mesmo? Qual era o universo expandido que eles estavam lançando? Ah, foi o Han Solo? Ah, é o Han Solo, pode crer. Então, eu dou nota 6, porque é um filme que é só... É isso. Ah, é isso. Uhum. Teve o filme do Han Solo. Entendi. Que merda. Grava essa porra de podcast tem o quê? Três anos, quase. Uhum. E eu nunca fiquei tão broxado pra falar de um Star Wars na minha vida. Eu nunca me senti tão obrigado a sentar pra gravar e falar de Star Wars. Ah, mas é divertido mesmo assim, vai. Não, é divertido. Nem que seja pra falar mal, a gente se diverte. Olha, eu vou dar nota 6 também, cara. Eu dei nota 6 pro Deadpool por motivos completamente diferentes. E aí eu tava pensando sobre isso, né? Eu falei, pô, vou dar a mesma nota do Deadpool e eu me diverti mais no Deadpool. Só que é um pouco isso que eu quis dizer sobre ambos os filmes. Não é que eu queria sair do cinema porque eu não tava aguentando mais. O Maguinho, por exemplo, falou isso, né? Eu não tava aguentando mais, queria que acabasse logo. Não é isso. Enquanto eu tava ali, tava tranquilo. Mas em nenhum momento eu me empolguei, em nenhum momento eu pesquei as referências, eu entendo o que ele tá falando, quando ele fala do Boba Fett, eu entendo, da rebelião, eu entendo pra que que vai servir aquilo ali, eu sei quem é o Darth Maul, mas ao mesmo tempo eu não me importo, eu não me interessou. Os personagens que me interessaram não eram os principais, então não estavam o tempo todo na tela, então nada me empolgou tanto. Eu não sei se aconteceu pra outras pessoas, se aconteceu, ótimo, mas pra mim o filme é isso, ele é completamente esquecível, como o Renato falou, e eu digo mais, hein, eu acho que ele é o Caravana da Coragem dessa geração. É o filme que vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Aí as pessoas vão falar exatamente como você falou. Ah, é, teve esse filme, né? Teve esse filme em 2018. Verdade. Eu não sei se você lembra que teve um filme do Star Wars que era pra TV, que era o especial de Natal do Star Wars. Sim, sim, lembro. Onde outros atores interpretaram o Luke, essas coisas. É tipo isso. Na verdade, esse filme do Han Solo é o especial de Natal do Star Wars. Que alguém vai lembrar um dia que passa na televisão e falar: ah, caraca, teve aquele filme que outro cara fez, o Harrison Ford. Só que é o especial de Natal lançado em maio, né? Então, é. Até nisso eu acho que eles erraram, hein? Eles tinham que ter lançado esse filme no final do ano também. Pô, também, cara. Porque tem que criar aquele negócio. Dezembro é o mês de Star Wars. Todo dezembro tem Star Wars. Quem sabe se eles tivessem pensado um pouco mais, levado mais tempo pra fazer o filme, né? A gente teria alguma coisa melhor. Tudo isso, toda essa confusão, que sirva de lição, acho que pra todo mundo, que ficar fazendo filmes de origem, assim como você falou, origem do Boba Fett, origem do Han Solo, eu não sei se é muito isso que as pessoas querem. Talvez as coisas novas sejam as mais interessantes. Tomara que a Disney repense essa ideia. Foca em períodos de Star Wars que a gente nunca viu. Faz o Cavaleiros da Velha República, né? O Knights of Old Republic, que é uma das paradas expandidas que os fãs mais gostam. O Rebels, cara. O próprio Rebels tem a equipe protagonista, são personagens completamente novos. E a série é muito legal. Então, foca em personagens novos. Quer contar coisas de personagens que a gente já conhece? Não faz a origem deles. Mostra o momento da trajetória deles que não foi contado até agora. Como o velho, né, em aspas, o velho Obi-Wan. O que aconteceu com o Obi-Wan entre o episódio 3 e o episódio 4? Sim, sem dúvida. Que é muito mais interessante. Aí sim dá pra fazer um western de verdade com ele em Tatooine, sem poder usar o sabre de luz e tudo mais. Tem aquela pegada tipo samurai que não pode pegar na espada. Porra, seria muito mais foda. Com certeza. Fica aí nosso protesto. Tomara que a Disney, de uma certa forma, escute a gente. E olha, você tem aqui um fã incondicional e um não fã que vai ver todos os filmes no cinema também. Então, e que deu nota 10 para os últimos Jedi. Vamos deixar isso aqui. Sempre bom lembrar. Sempre que você pode, você lembra disso. Mas é verdade. Sempre bom lembrar. E mantenho a minha nota que é o melhor filme de Star Wars que eu já vi. É os últimos Jedi. Pelo menos o mais interessante. Olha só, Renatão. Quero demais agradecer a sua participação hoje no cast. É muito bom tê-lo aqui com a gente do RatosCast. Queria que você deixasse, por favor, seus contatos para os haters que vão te mandar mensagem e para os fãs que concordam com você, por favor. Ah, cara, imagina. Sempre um prazer vir poder gravar e vir poder falar de Star Wars, desse filme que a gente está aqui falando hoje, que eu não vou falar que isso é Star Wars, mas tá ali. Tá no nome, tá lá. Tá no nome, até aí não quer dizer nada. Então, quem quiser me procurar nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com dois L's no final. E quem quiser acompanhar tudo que eu tô assistindo, é só me seguir lá no Letterboxd, que também é Renato Maciel ou RenaMaciel com dois L's no final. Eu sempre posto tudo que eu tô assistindo e faço sempre um comentáriozinho e tudo mais. E é isso, inclusive o meu comentário do solo vai estar lá. E valeu, galera, até a próxima. Muito bem, Renatão. Obrigado mais uma vez. Eu queria lembrar você, ouvinte, também, que você pode contribuir pra gente, né? Pra gente manter esse cast vivo e ativo. É só entrar lá no nosso site. Qualquer post você vai encontrar ali o íconezinho do PayPal. Você pode clicar, doar o que seu coração mandar pra gente, tá? Pode ser o valor que esse filme faturou, o valor que esse filme custou, que são 300 milhões. A gente aceita e a gente vai fazer um podcast melhor com 300 milhões, sem dúvida nenhuma. Não, se vocês mandarem 300 milhões, o Marcelo vai trabalhar no roteiro dele da continuação do solo. Certo. E vai encaminhar pra Disney pra eles poderem fazer o filme com o face-off do Harrison Ford vindo pra poder matar o... Sem dúvida nenhuma. E vai ser melhor, hein? Tô falando. Ou eu posso simplesmente pegar o dinheiro e fugir pras Ilhas Caimã. Não, mentira, eu não faria isso. Mas se você não tiver os 300 milhões de dólares, você pode doar R$2, R$5, enfim. É quase a mesma coisa. A gente faz qualquer negócio. Se você não tiver conta no PayPal, manda um e-mail pra gente, que a gente te diz como a gente pode receber essa doação de outra forma. Nossos e-mails são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Eu sou Marcelo Cipressi, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Han Solo, sem a história Star Wars, no meu letterboxd.com/mcpressi. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. Alden Ehrenreich? Ehrenreich, eu acho que é Ehrenreich. Ehrenreich. Eu já ouvi falar que é assim, eu não tenho certeza não. Como é que é? Ehrenreich. Ehrenreich. Alden Ehrenreich? Eu não consigo falar isso. Saúde. Obrigado. Saúde.